certa vez, o sol que é bondoso, que aquece, que traz vida, o sol que ilumina, estava sendo desafiado pelo mau vento do norte. E o mau vento do norte quis provar para o sol que ele era muito mais poderoso para obrigar as pessoas a fazerem as coisas. E o sol dizia: não, não é por violência, é por amor. E o mau vento do norte dizia: não, é pela minha força. E eles escolheram um homem que estava andando na terra, e este homem trazia um capote por cima. Então o mau vento do norte disse: você quer ver que com a minha força eu vou lá e retiro o casaco deste homem em um minuto? E não é por amor, é pelo ódio, é pela força, pela violência? O sol disse: experimenta. Então o mau vento do norte veio e começou a soprar com fúria sobre aquele pobre homem. E quando o vento começou, veio gelado. O homem então segurou o seu casaco e o vento soprou mais forte ainda, tentando arrancar o seu casaco. E o homem, quanto mais forte era o vento, mais ele se auto-abraçava e apertava-se a si mesmo. E quanto mais o vento soprava, mais ele segurava o casaco. E o vento fazia tanta força que era capaz até de tirar o homem do chão, mas não conseguiu arrancar dele o seu casaco. O sol então disse ao vento: você quer ver como eu consigo isso fácil? E o homem estava ali, tremendo de frio. O vento tinha sido muito gelado. O homem estava praticamente congelado. Então o sol começou a mandar os seus raios suaves. Então foi aquecendo o corpo daquele homem. E ele que estava branco como a neve, ele que estava congelado, foi sentindo novamente o sangue circular pelo seu corpo, e ele foi sentindo uma agradável sensação de calor, de carinho. E o sol continuou aquecendo aquele homem, e o homem começou a agradecer por aquele sol que o aquecia. E o sol continuou aquecendo, e ele se sentindo já em condições, ele tirou o seu capote e começou a carregá-lo na sua mão. Então o sol provou para o mau vento do norte que com carinho, com amor, era mais fácil conseguir as coisas da pessoa do que usando a violência e a maldade. Quem é que pode resistir à força do amor? O Senhor Jesus, quando falava conosco, ele dizia: orai por aqueles que vos maltratam e perseguem, bendizei os que vos maldizem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu, porque Ele faz com que o seu sol se levante sobre bons e maus, e a sua boa chuva desça sobre justos e injustos. A pessoa, quando é desafiada, quando é confrontada, ela também confronta, ela também vai para o ataque. Mas quando a pessoa é amada, quando a pessoa é protegida, ela também ama. Se você amar, você será amado.